Black, 2010, Renan Samão. Independente do que diriam, sem pensar em pra onde as coisas iriam. Vi, não pra agradar os MC da DC. Tocado de quando a causa é maior do que a existência. Então, é meu legado, João. Certeiro como um tiro, calmo como a escuridão. Cria do fundão, favela, raça que faz massa. Figurante de viela, invisível, tipo porteiro, empregada. O vulto que corta as madrugadas, preto como o senhor popo. E não tem ofensa pior que me ver no topo. Aí, mutante como Benji. Vocês alimentam a vaidade, esquece que o inferno nunca enche. Tô cheio dos seus ais, crê em mim, como? Se vocês não crê nem em vocês mais. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre prazer e dinheiro desorientados. Aí, o que é seu maior? Manda bem? O maior é o que vende mais, tanto faz, sou eu também. Ruas precisam de sonhos e o combustível não será. Gente dizendo que tá difícil brigar pra ser o melhor entre vocês. Qualquer mil viver, eu já era isso em 2006. 111 mil plays, tentei conseguir. Porque os covardes morrem duas vezes. Sem glamour, a trama engole quem ramela. E a presença da grana hoje me assusta mais que a falta dela. Contraditórios como laranjas verdes, comparando-se a mim notório e cego por flerte. Sem oba, oba, disponde quem veio pra roubar. Papel, caneta e só como um planeta. Eles se dizem soldados, tão grudados. MCs não são inocentes, são inocentados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre o prazer e o dinheiro desorientados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. E o lixo da jogada, tá aqui mostrou. Eu não devo sentir nada. Criança refém da emoção, querer milagre sem oração. Quer ver Deus, mas não quer morrer. Perdidos, cantam como se nem fossem ouvidos. Ganância de algoz, olhar de oprimido. Finge como ator da novela que abomina. Vende a dor como Zeme que recrimina. Debulho, vindo frio como Júlio. Pobreza não é vergonha, mas também não pode ser orgulho. Semente no bagulho, abusa. Canta sofrimento preocupado. Ocupado com a marca que o outro usa. Prática automática de repetir recusa. De forma escusa, por gente exclusa. Tema nobre, homem podre que Montep. Quem ganha mais com a miséria? Os políticos, o da Atena ou o rap? Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar. Entre o prazer e o dinheiro desorientados. Cê sabe como é. Nossos irmãos estão desnorteados. É só olhar.